Você acabou de ouvir pela Rádio Cultura. Cristo é a resposta, na apresentação do presbítero Cláudio Silva. Você está ouvindo ZYJ 227, 930 kHz, Rádio Cultura de Rolândia, a mais forte. Estúdios e transmissores instalados na Avenida Hilton Rodrigues Alves, 1189, Rolândia, Paraná. Rádio Cultura de Rolândia, uma empresa do sistema Cobra de Comunicação. Cultura, inovação e sustentabilidade. Quem terminou de construir e vai pedir uma ligação nova para a Copel, agora pode contar com a praticidade da vistoria virtual. Basta enviar as fotos solicitadas no site e seu pedido ganha agilidade sem a necessidade de vistoria no local. Peça sua ligação e conheça a vistoria virtual em copel.com. Onde tem inovação, tem Copel. Pura Energia. Paraná, Governo do Estado. Em 2022, o IPVA facilitou. Agora você pode pagar em qualquer banco fazendo um Pix em 5 vezes sem juros. E o vencimento da primeira parcela ou cota única é de 17 a 21 de janeiro. Acesse fazenda.pr.gov.br/IPVA. Emita a guia e pague com QR Code via Pix. Paraná, terra de gente que trabalha. Alô, dona de casa, quer fazer economia? É no Supermercado Garcia, que você compra barato todos os dias. O Garcia tem o açougue completo, com carnes fresquinhas e de qualidade. E o que é mais importante, o menor preço, tá? A senhora encontra na feirinha do Supermercado Garcia produtos de qualidade também. Além de toda a loja que tem preço bom. Supermercado Garcia, abre aos domingos até às 12 horas, com assados. Venha pro Garcia, venha fazer economia, no Jardim Santiago. Tiago, na cidade de Rolândia. Cultura. Comece 2022 pagando barato. É o janeiro de ofertas Comercial Ivaiporã. Preços especiais no mês de nosso aniversário para você comemorar com a gente. Confira: piso 58x58, R$24,90. Porcelanato 74x74, retificado R$44,90. Caixa térmica 32 litros, R$95,90. Ventilador de mesa R$129,90. Kit de louça completo Arte R$629,90. São 27 lojas em todo o Paraná. Comercial Ivaiporã, 60 anos com você. Pra você comprar e economizar, não tem igual, eu vou te falar. São os supermercados Juliana, é onde tem muitas ofertas toda semana. Eles são completos, tem variedade, melhores preços e qualidade. Supermercado Juliana. Avenida Castro Alves 885 e Avenida Atlanta 895 em Rolândia. Supermercados Juliana. A economia mora aqui. Nessas férias tá todo mundo relembrando a emoção de fazer uma viagem. Música, cultura, música, cultura. Esta é a ZYJ 227, 930 kHz, Rádio Cultura de Rolândia, a mais forte da região.